Boa noite, 167, autorizado Brasília, via Brasil Luna 7, após conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, Elephant, aciona 5130, controle 119, decimal 35. Autorizado então, Brasília no... Mude o código para 5121. Estou com 5121, senhora. Agora sim, então, 3283, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, na 3223. Bom dia, 32 no meio da TAM. Informação, Romeu, na ponte 5, autorização, Fortaleza. 32 no meio, boa, bom dia. Número 2 para a cópia, prepara Momo, transição, Frutia. Momo, Frutia, guarda 4. Copia. Frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 3325, 2067. Não, 3223, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, na 3223. Autorizado além da colapso 7, vento 170 graus, 089, direto para o meu. Fortaleza, copia? Copia, no meio. 3296, autorizado, Fortaleza, via Brasil 19, pode conforme roda, nível 350. Decola da 10, primeira curva, esquerda. Segue perfil de saída, Momo, transição, Frutti, aciona 5134, controle 119.35. Autorizado, Fortaleza, nível... 350 via Pesuru 19, inicialmente. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Frotti, transponder 5134 e o controle 1950, tá 32 no meio. 32 no meio, controle 119, decimal 35, no 5, chama pronto. 1935, 32 no meio. 4089, no 9 autorizado, chama taxa. Jet Pro Romeo, decolou 59, controle 119.35. Controle 19, decimal 3035. É, 1935. Positivo. Controle Salvador, Papa Tango, Julieta, Papa Romeo. Papatão Jéssica para Romeu, prossiga. Julieta para Romeu decolou na pista 17, corredor Axé, para Vera Cruz. Jéssica para Romeu, sendo transponder em posição normal 0146. 0146, transponder. Xené 6140, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, altera no 25, decimal 45. 2685-2545-640, Xané. Alô, Salvador, muito bom dia, boa tarde. Azul 4976, sentido Romeu. 4976, boa tarde. Paulo Afonso, aguarda o estante com a Bé. Grande, qual o livro que tem pela pijola a nossa autorização aí, beleza? Nível tem pré-autorizado é 150. 7150, por favor. 4 aguardando a autorização. Parada Barra. Reportarei no Parada Barra. Cidade de Palmeiras, confirma a simetria que está mantendo? Estou mantendo a 1.000 pés no corredor Axé. Exposto seguro, 4089 autorizado, táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Parte 1 no Índia, 995, seu ponto de espera, obrigado, até mais. Dan 3283, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 128 decimal 8, 126 decimal 0, Dan 3283. Azul 4976, pronto cópia. Pronto cópia, azul 24976. 976, autorizado, Paulo Afonso, Home Rota, Zulu 9, nível 150, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Momo, após direto, aciona 5140, controle 119, decimal 35. Gente, autorizado, 150, na subida Momo, decola da 10, com curva esquerda, transponder 5149. Gente, o perfil seria o salvo, pois código e a pessoa do time, do 4976? 4976 é autorizado pelo controle, a saída Momo, após direto, Paulo Afonso. Gente, após Momo, direto, Paulo Afonso, direto. Chamar para o estacionamento, o 4976. 32 no meio da TAM, puxa o estacionamento na porta 5. 32 no meio, portal 5 autorizado, chama táxi. Autorizado, reporta táxi também. Azul 4089, ponto espera no 0, uma boa tarde. 089, autorizado a linha ainda colapso no 0, evento 190 graus, 089. A linha pessoal no 0, 4089. Alfa Romeo passando através de farol da barra. Alfa Romeo livre, frequência para a coordenação. Afirmativo, Juliette, Papai Romeu, livre frequência para coordenação. Seu nome é 356, passador na completa aproximação, chame a torre 198 decimal 95. Comigo, continua a aproximação, informarei que está livre. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 867. Confiei o metro. Confirmando a reportagem de solicitação. Afirmo. Nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, 019. Para o táxi, 3, 2, 1, 6, 1, 7, 5, a bordo, 3, 25, Teresina. Fã 3, 2, 1, 6, autorizado, táxi. Via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, 1, 2, Mongol. Parte Índia, pode 2, 9, 5, 3, 2, 1, 6, 3. 3.489. Olha, aparentemente, pelo menos umas 30 milhas. É, 4089. Oxalé 6356, sala 07, direita 121, decimal 9. Confirma a aeronave? É 356, boa tarde, segue de Alfa, mantém antes da Juliette. Promotor Gol 1867 para o táxi, 144 a bordo. Cana Campinas, 3 horas e 40 por ali. Comerciante autorizado táxi via pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 90, 12, mão voo. Autorizado táxi via pátio, 102, 95, 12, ajuste. Então no zero, tá 3216. Olha agora o azul 4089, solicita pro 190 para contornar a formação. 4089. Autorizado Juliette, remota 104, pátio principal. Por Salvador, bom 867, pressão vai estar pronto. Boa noite, 867, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, boa noite, 867. Decolado azul no 1, controle 1 no 9, decimal 35. Tá 935, tá 32 no 6. Controle Salvador, boa tarde, tá 32 no 6, vai cruzar 1500. 3 no meia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da Momo. Sobe pro 350 na saída Momo, então 32 no meia. Azul 4089, chama centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno 33 decimal 25 e some desvio ao centro Recife. Primária 251. Afirmativo, no 25 decimal 1. 251, alterna 3325, informará 4089. Boa tarde. Zero decolagem no 0, voo 1867. Controle, OTAN 3216. Prossiga 3216. Tem informações na posição Cockburn. Se possível, solicita a proa de frotir à direita da presente. A 3216 está livre de desvios, negativa a proa de frotir, aguarde a coordenação com o centro Recife. Afirmativo, então está curvando à direita da presente, 3216. 119.35. Bom dia. Direita, proa 340, está autorizada a subir ao 350? Autorizado, por quantas milhas está a 3216? 60 milhas. Sim. Área 5941, boa tarde, informação Romeu, São José, confirma o Batman, Batman militar. 5941, autorizado São José, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral, aciona 5150, controle 119.35, torre 118.95. Quero sair da Arbor. 360 na Arbor. Nabucco pro 018, 3216. Gente, ainda está autorizado manter os desvios negativos à proa de Nabucco devido a uma aeronave em aproximação para Salvador. Afirmativo, está mantendo a 350. Condições de decolar a partir da interseção? Para acionamento de táxi, chame torre 118.95-5941. Na chama táxi, Força Aérea 255, acima de identificação, autorizada a chegada a Bonfi. Deita para 4.000 pés, CNH 902. Bonfi, 4.002, pequeno de direito da rota após a dor, sem informação. Quantas milhas, 1255? Menos de 10. Com 255, tem condições de fazer desvio à direita, à esquerda? É, já está replando o ponto da presente, 255. Tem. 943, Nacional de Santos para o Cabo. Autorizado o táxi na porta Natel, ajuste no 012, Força Aérea 5941. Tem informação de pessoas a bordo, Força Aérea? 2, gente. Autorizado, vai direto a Elefa. É, eu vou ter que manter a flor e vou deixar a Elefa ligeiramente à minha direita, devido às informações. 8167, só me diz, Bom, 867, chama Recife, 12, aqui decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260. Não, 3216, tráfego superado, está autorizado, vai direto a Buco. A Buco, 3216. 3216, chama centro Recife. Frequente no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Confirmando 2085, secundária. Secundária, 125, decimal 45, TAM 3216. 2545, uma boa tarde. Sem interseção, capítulo 10, vento 190 graus, 8 nós. Ali vai estar bem interseção. Serra Índia Coíndia para Serra Índia Coíndia, decolando agora do LC, seguindo com proa rotatória para sobrevoo na região de Pitanga, próxima à cabeceira 22. Linha que é o meu tango, mantenha condições visuais, 500 pés, QNH 10 no 2, mantenha a rotatória, é mais de frente da torre. 10 no 2, já mantém rotatória. Espera da conquista, vai declarando a 10, curva direita, agora celeste. Aciona 5161 e o controle 11935. Quando todos os seus perfis passarem pelo a saída da casa? Deixo o parceiro 2230, cotejamento correto. Compra o perfil de saída inferior da saída Arbor. Gente, vamos ter 3000. Azul 4976, no pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama a táxi, azul 4976. O portal 5941. Salvador, Porta Aérea 5941. Bom, firme aeronave? Porta Aérea 5941. Passe. Decolado, forma que está realizando o perfil da saída coral. Força Aérea 5941, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 180, autorizado, vai direto coral. Gente, 180, voo coral. Yankee, Romeu Tango, chame a torre, 198, decimal 9. 295, Tango, grato. Torre Salvador, muito boa tarde, o Papa Tango, Yankee, Tango. Muito boa tarde, Yankee, Tango, está na rotatória. Solicito autorização para sobrevoo na proximidade da cabeceira 28, litoral, em Pitanga. Gente, próxima à cabeceira 28, Yankee, Tango, Tango. Afirmo. Gente, o Yankee Romeu Tango chama término, mantendo a escuta permanente. Camarada Tango. Salvador, 4976, Pago Tax, 420, Maceió, 66 bordas. Caso 4976, autorizado, táxi, via Pátio 1, Índia, então, quando espera? Quando espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 11, bom voo. Centro táxi, ponto espera, 118,95, 10, 11, azul 4976, obrigado. Salvador, a porta era 5941. Prossiga 5941. Quando possível, solicita voar direto de Ilhéus. Autorizado direto de Ilhéus, 5941. É, 5941. Romeu Tango na escuta. Tá morrendo com o Romeu Tango? Afirma, mantém sobrevoo no... Confirma na Ipitanga? Afirma em Ipitanga, vou necessitar o cruzamento da 28 inicialmente. Sente, aponta para o cruzamento, Yankee Romeu Tango. Depois da Tango. Bom, 255, a sexta para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizada no localizador. 2012, chama no ILS, 255. Bom, muito bom. Boa tarde, o azul 4976, aproximando o ponto espera 10 para lá. Azul 4976, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Além, mantém a onda 0, 4976. Azul 4976, informa um helicóptero, um Robson 44, mantendo a linha do litoral, vai efetuar o cruzamento do eixo de decolagem da 10. Sente, Azul 4976. Torre Rio Yankee, meu tanque, vai agilizar o cruzamento para não interferir. Sente, agilizando o cruzamento, confirmando, vai manter o sobrevoo sem interferir com o eixo de decolagem da 10. Sente, vai cruzar, segue para o litoral, após a decolagem, retorna para a busca do local. Gente, aí após a decolagem, confirma o setor de sobrevoo, vai ser em Ipitanga, próxima cabeceira 28? É Ipitanga, disseram que é próxima ao que imaginamos ser a cabeceira 28, vamos ter que buscar ainda o local da ocorrência, então eu vou estar aí totalmente condicionado ao seu tráfego. Gente, tem um estimado, vem aqui o meu tráfego de sobrevoo. Confirme? Tem um estimado de abandono do setor, vem aqui o meu tráfego. Estima ainda permanência por mais 30 minutos. Gente. Prossiga 2230. A remota é a 12, para o curso. 2230, autorizado, chama táxi. Chamarei. Acertou o cruzamento, levou o eixo da 10, vai permanecer na linha do litoral. Gente, visual em acrobatão. Tango. Azul 4976, livre decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 7 nós. Sempre livre decolagem, azul 4976. Zulu 4976, decolada 30, controle 119, decimal 35. 1935, Azul 4976. Solo Salvador, uma boa tarde, está 3805, informação Romeu, autorização para Guarulhos, nível 3, passo 0. 805, boa tarde, Serra, informação, pronto com a Benção. Nossa conta. 3805, autorizado Guarulhos, via Pizulu 10, pós conforme rota, nível 3, 4, 0. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motman. Aciona 5173, controle 119, decimal 35. Para pouso, em aproximadamente 3 minutos ela pousa aqui, então só mantenha o setor aguardando. Ok, então não autorizado o ingresso nesse da 28, vai manter aguardando. Assim, estou no visual aqui, o Yankee Romeo Tango, mantenha presente setor aguardando instruções. Ok, grato. O planejamento correto, informo que já ouviu a Romeu? A Romeu já ouviu, se for ficar na Terra, eu vou escutar a Terra. 2205, como que a única diferença é o ajuste, agora 10111, vento 190 graus, 05 nós. Ah, muito obrigado, então. Na 3805. Prossiga 5941. Tranquiloso, poderia coordenar o 41 agora direto, tá? Já para o possível? Aguarde coordenação com eles. Tá, sim. Salvador 2230 para o táxi, com 63 no PAD, 5 horas de autonomia alternativa, Salvador. Confirma o PLB? 63, 63. 63 a bordo, 2230, autorizando o táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 118.95. Ajuste no 011, bom voo. Ajuste por 1011, parte 1, Índia, no ponto de espera, 118.95, obrigado. Gostaria de 5941, no confirme a rota do senhor, é Golf 677. 2, Salvador. 2, 2, 3, 0, da passarela. 2, 2, 3, 0, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém 2230. Aguarde. Uno 255, solo 36, direita 1219. Direita 29. Sim, aqui é o meu tango, mantendo o setor, tem mais uma aeronave para decolagem. Tá mantendo o tango. Uno 255, tá livrando agora. 55, boa tarde, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 230, livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós. 5941. Salvador, boa tarde, Renato 6320. Renato 320, autorizado voar direto e TAP, descer para nível de voo 050 para chegar da Mari, que é legal na 091. 050 na Mari, corrigindo, 6320, direto e TAP. TAP. Passarido 2230, decolado 37, controle 119, decimal 35. 1935, 2230. Tatango, tá, aqui é o meu tango, visual com a TR, decolado da 10. Visual. Gente, está autorizado manter o setor nas proximidades da cabeceira 28, chama para abandonar o setor, e aqui é o meu tango. Grato, seguindo pra lá. 180 via Arbor. 180 via Arbor, tá livre das restrições? Via Arbor, 2230. Entre 2230. Salvador, é o Chené 6320, desvio à direita pro 090, aproximadamente 15 milhas para a estação Matos. Sente, 6320, após desvios, Duna. Após desvios, Duna, obrigado, 6320. 3805, 1-1, aguarda. Assim que o Boeing da Gol parquear no 2, coordena com a equipe de solo, chama ataque 3805. Golf Mike, confirma se fará um sobrevoo em Camaçari? E apenas sobrevoo, confirma. Sareto 2230, foi direto a Elefa, sem restrições, suba para nível de voo 180. Confirma a razão de subida. 1200 pés. Sim. Controle Salvador, voo 2008, informação Sierra. O 2008, voe Mari para a chegada da Mari, reporte para a descida. Queda, segue litoral norte, após sobrevoa a estrada do pedágio, que é a estrada do Coco, após voa Camaçari, 1.500 pés, aciona 0145, controle 119.35. Torre 118, decimal 95, Mike, Golf Mike. Vai TAP, desvio de aeronave na saída da árvore. Gente, após desvio de TAP, a chané 6320. Força Aérea 5941, informa o tráfego a sua posição de 12 horas e 17 milhas rumo nordeste, mantendo o nível de voo 110. Quando necessário, se tiver alguma aeronave para aproximação, aí eu venho para o litoral para guardar na vertical do litoral. Gente, no momento não tem nenhuma aeronave para pouso nem para decolagem não, mantém a escuta guardando aí a câmera tá. Ok, é o Vitor? Ele é retiro. Valeu, um abraço, obrigado. Boa, Mike Wolf, Mike. Livre sonar, Champ Taxi. Chegou, Marcão. Série do 2260, se possível, incremente a razão de subir até cruzar nível de voo no 00, devido a tráfego na chegada Mari. Vai incrementar o 2230. Telema 320, se possível, incremente a razão de descida devido a tráfego na saída Arbor. Sente-me 320. Puxa, né, 320? A escuta, né, 320. Se possível, incremente a razão de descida até cruzar nível de voo 060. Vai incrementando, o 6320. Procedere 5941, 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 80. Também controle e leste frequência no 20.1. Controle voo 904, boa tarde. Foi 05941, chamilhés 120, décima 1. Chamilhés 320, autorizado turno a 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX, reporte habilizado no localizador. Sente turno, 2 mil pés, 1011, autorizado no localizador, chamilhés 6320. Controle voo 964. Voo no 964, acionando identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 090, QNH 1011. Desce via Mari, no 90, 1011. Voo no 964. Para o táxi, na 320 com 184 a bordo, autonomia 0420, alterna com. Confirma a autonomia? 0420. 805, autorizado táxi, vem ainda até o ponto de espera. Lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 01 no Morro. Autorizado táxi, ponto de espera 10, vem ainda 118, decimal 95. Bom trabalho, tá? 0-3, radar contact 5-2 miles south, westbound, mantém flight level 110, report for descent. Passarei 2230. Passarei 2230, aguarde. Brasília Fox 2303, clear to fly code position. Prossiga passarei do 2230. Senhorita, proa 255 devido a formações da nossa saída. confirme. Saída 2230, confirme por quantas milhas era essa tal de dia? Aproximadamente 50 milhas no nosso dia. Gente, passarei do 2230, reporte ao término dos dois dias. Vamos lá, passarei. Boa tarde, 3805, boa, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 3805, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter. 3805, informo que a ponta de decolagem subirá restrita ao nível 100. Golf Mike e decolados 47, informa um helicóptero à sua esquerda, à esquerda da cabeceira 28, Robson 44. Ah, visual. E a Clamelton para informação, helicóptero também, Robson 44, decolando agora no eixo da 10, para fazer sobrevoo na estrada do Coco, reporta visual comigo. Visual, com o Golf Mike. Gente, a Clamelton agora a face do setor de decolagem da 10, tem uma aeronave para decolagem e mais uma para pouso após. Gente, vou aguardar então se eu precisar a passagem do, Michael Mike na retaguarda e sigo pro litoral. Gente, Mike Golf Mike confirmando vai fazer sobrevoo na estrada do Cu? Afirmo. Gente, a face da, do eixo de decolagem da pista 10 tem uma aeronave para decolagem. Mike. No Quebec Sierra, negativo pelo litoral sul, mantenha o corredor Caixa Pregos, ingresse no corredor Vera Cruz, reporte no através de Paripe. No Quebec Sierra, mantendo no 1.500 pés. Tá 3805, informa dois helicópteros, um se afastando no litoral nordeste, outro se afastando no litoral sul, ambos são Robson 44, não interferem com a sua decolagem. Tem livre decolagem, pistão no 0, vento 200 graus, 8 nós. Golf Mike confirmando, vai se afastar já pra Camaçari? Negativo, vou pegar a estrada do Coco seguindo pra o pedágio. Gente, mantém a escuta da torre então, Mike Golf Mike. Ai, que graça. Tá 3805, decolado aos 49, restrito ao nível 100, chama controle, 119 decimal 35. Controle geral 35, restrito ao nível 100, tá 3805. Boa tarde, Torre de Salvador, a Xané 6320, tá na final do 10, embaixo travado. Boa, 6320, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no 0, Xané 6320. Israel, nível 100, autoriza para o Israel da presente? Mantém o perfil da saída, o TAN 3205. Mantém o perfil, TAN 3205. Pronto, prossiga. Autorizado, gol 1256, Natal, nível 370, decola a partir da pista no 0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Pulca, Jambo, após transição Zipar, intercepta pelo 1-0. Transpone 5412, controle 119 de 135. Ok, 370 para Natal, decolando 0, na Pulca, Jambo, Zipar com curva à esquerda, perto do 1-0. 5412 e 1935, 256. Cotejamento correto, reporta pronto na posição 02. Chama na... 3805, mantenha a proa 1975 para subida, suba para o nível 340. 1975, nível 340, autorizado para 3805. Voo 964, para QG 90. Voo 864, desça para 4000 pés, NH 1091. 4000, 1091, voo 964. São 3805, vetoração. Para evitar tráfego, curve à esquerda, voe na proa 170. Tráfego cruzando a terminal de Salvador no nível 110 em sentido contrário. Agora então a proa 170, tá certo, tá 3805. Ao passar o nível de voo 120, em caso de falha, voa leda. Caso de falha de comunicação, após o 120, para a direita, tá 3805. Necronatão, o aeronave já acabou de tocar o solo, confirmando vai voltar para o setor, nas proximidades da cabeceira 28. Afirmo. Ciência autorizado, mantendo a escuta, o Necronatão. Grato. Visuais, a 500 pés, no, na linha do litoral. 219, na minha 320. Visuais, a 500 pés, na linha do litoral, reporte no pedágio. Ok. De solo de Salvador, Oxané 6320, vibrou na sequência. Oxané 6320, visitar via Alfa, após Juliette, ingresso do Pátio 1, na posição 612. Alfa Juliette, Pátio 1, posição 612, Oxané 6320. Azul 4976, controle. Poderia confirmar o momento da frequência primária? Azul 4976, chame Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 12645, azul 4976. Secundária 12545. 12545, azul 4976. Voo 2008, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Reportarinho estabilizado, voo 2008.